E aí, o que que você quer com música? Eu não quero porra nenhuma. Por quê? Porque eu odeio música. Quer fazer um negócio que ninguém goste? Por que você odeia tanto música? Ah, não importa, mexe o saco. Agora. Você vai fazer isso?